Rádio Erechim. Muito mais você. Rádio Erechim é 1.200 de alegria e bom astral. Que Erechim, 1.200 AM. Atenção. O programa a seguir é de inteira responsabilidade do seu apresentador, não refletindo necessariamente a opinião dessa emissora. Rádio Erechim, 1.200 kHz, 5 kW de potência. Erechim, Rio Grande do Sul. Agora tá chegando o problema mesmo. Pois é, que por que tu não levanta da cama, Tchê? É, com o seu bola aí, é pá, pá, pá, pá. Eu tiraria a boca, Tchê Mendes, o bagual do rádio. Avise o fogo do borracho, afroste a ave, campeie o fumo e enfeche um baio bueno, porque está começando mais umas gauchadas de fundamento na Erechim AM 1.200, Rede T de Comunicação de Rede, a serviço do pão. Sejam bem-vindos, paisanada. A melhor música do Rio Grande. Que tá aqui. Tá feliz com a gente aí, né? O mate está grande, o sonho dividido, a emoção da música, a convulsão cósmica convergente, vem nos embasar o nosso projeto todas as manhãs. Sabe por quê? Por quê? Porque hoje é sábado, vivendo. Olha que beleza, vou ligar o rádio. Tchê Mendes, o bagual do rádio. Tchê Mendes? Tchê Mendes tá aí? Na apresentação, Tchê Mendes. Na direção comercial, Diana Trentin. Na direção de programação, Claudir Zin. Estamos de volta aqui nesta princesa buena para se devagar, anunciar e trocar algumas experiências e informações com vocês. Gente especial, gente de primeira, que naturalmente é experiência que lá do interior, lá no ranchinho distante, rancho já nem existe mais rancho. Antigamente era normal você cruzar com algum rancho na beira da estrada, na beira do rio, né? Ranchinhos simples, às vezes até de papelão, de latão, né? Lonas. Mas isso foi passando com o tempo, foi indo, foi subindo esse rancho, e o povo foi mudando um pouco seus hábitos, seus costumes e também seu jeito de viver. Estamos evoluindo, estamos aprendendo, estamos crescendo, cada vez mais próximo de nós mesmos, tentando quebrar alguns paradigmas que a gente herdou, que é uma herança lá do passado, de pessoas próximas a gente que eram humildes também, não sabiam nada, não conheciam, não estudaram, não tinham percepção nenhuma do mundo e sua realidade. E a gente tem que quebrar alguns códigos que nós herdamos e às vezes sofremos sem ter culpa nenhuma pela inconstância e inconsequência das ações e práticas que cometemos ao longo dessa jornada. Pequena, mas interessante, passível de ser analisada por línguas alheias e que nem sempre estão conectadas com a verdade, se não sabem nem de si próprio, como é que saberão do outro, né? E assim vamos nessa milonga, uma pessoa fingindo que cuida da gente, outro fingindo que nos representa, outro mentindo que vai cuidar da gente, e assim fingindo que nós vamos pro céu, que temos que ser salvos, porque estamos perdidos, porque estamos na dúvida no curitiba. E assim vamos nessa efêmera existência embalada pela insanidade e ignorância humana. Eita, meu Deus. E aí acreditar em quem, se apegar a quem, definir nossos rumos e métricas com quem. Se tudo é abstrato, tudo é inapalpável, tudo é um sonho, tudo é um projeto com possibilidades. Cá estamos nós, reais, ativos, cheio de energia para gastar com essa gente bacana que aprendeu a gostar da gente desde muito tempo. Vamos começar o baile então, Luciano? Bueno, vamos que vamos. Então espiche essa gaita aí, porque estão perdendo a paciência com tudo isso aí. Eu trabalhei de seu canteiro, conforme disse o documento. E não tem a bruxa nenhum jeito, de campanha que hoje fronteiro. Mas eu trago outro sítio no mundo, e esse estudo já sabe qual é. De andar baile nos ranchos em campo, no retiro a viver do sobré.